Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de? Coração. Nós vamos entrar hoje no capítulo 8º do Apocalipse. Eu até pedi ao Wellington, é um daqueles trabalhos maravilhosos que os jovens fizeram sobre o Apocalipse, e eu pretendo, dentro de alguns dias, ler trechinhos aqui, que agora eu vou ler o Apocalipse e comentá-lo, vou comentar um trechinho de cada trabalho, são 40 e tantos trabalhos, e nós vamos fazer uma publicação com eles, como também sobre, quando eles escreveram sobre o dia 2 de março, os jovens. O Cristo Estadista, este capítulo 8 é sensacional. E eu já escrevi sobre ele. O sétimo selo, os sete anjos com as suas sete trombetas. E quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e estrondos, e vozes, e relâmpagos, e um grande terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para fazê-las tocar. Só aqui nesse versículo 5, que diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Meus amigos e meus irmãos, isso é tão importante. Tão importante mesmo, que a simples leitura do Apocalipse os deixa arrepiados. Já expliquei aqui, os sete selos representam também a intimidade da criatura humana. O que nós pensamos é o que nós somos. O que pensamos é o que realizamos. Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que vibramos, que arquitetamos com a nossa mente. E depois vira palavra, em seguida transforma-se em ação. O Apocalipse, com todos os seus relatos, as suas revelações, não significa o desamor de Deus para com a humanidade, mas sim o amor da desumanidade para com a desumanidade. É porque a humanidade está sem humanidade, está desumana. Ora, nós vamos daqui para a frente caminhar por estradas pedregosas e também por caminhos luminosos. Este livro é o roteiro das nossas vidas, contado antes, pela misericórdia de Jesus. E se nós vamos trilhar esse caminho, que agora nós vamos entrar no Apocalipse, que ao abrir-se o sétimo selo, há o silêncio no céu, e há uma expectativa no espaço, imaginem, no céu, porque todos aguardam o julgamento de Deus. Então vamos nos preparar e vamos começar a explicação do sétimo selo da maneira correta, orando a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, para que nos ilumine a partir de amanhã, nessa caminhada que agora se inicia pelos caminhos do livro das profecias finais, porque tudo que fizemos até aqui foi apenas o começo. E Jesus convoca a todos nós a máxima atenção, porque o livro é dele, não é do Paiva, não é do Zarur, não é do Bossuet, não é do Yura Smith, não é do Scalvo, não é de nenhum desses intérpretes do Apocalipse. É de Jesus, nosso Senhor. Cada palavra desta aqui tem um significado no Apocalipse. Isso aqui vai dar muito pano para manga, além do que eu já escrevi no Jesus Está Chegando, acerca de justamente desse trecho do capítulo 8 do Apocalipse de Jesus, a abertura do sétimo selo. E vejam vocês que coisa curiosa, entre o sexto selo, quando eles dizem: caí sobre nós os chefes, os comandantes, os reis, imperadores, eles pedem aos montes que caiam sobre eles. João ainda pergunta: quem poderá sobreviver? Aí para. Você pensa que vem o sétimo selo, não vem. Aí vem a selagem dos 144 mil, a visão daquela multidão diante do Cordeiro do trono, de povos, línguas, nações. É porque do sexto selo para o sétimo selo tinha que haver essa preparação, porque em seguida vem a guerra. Ao abrir o sétimo selo, abre-se o livro. Então, tudo aquilo que o homem semeou vai colher. Jesus, antes de abrir o sétimo selo, tinha que selar os seus escolhidos, quer dizer, aqueles que se tornaram escolhidos sem privilégio, pelo seu próprio merecimento. Então vamos parar dessa briguinha entre Tiago e Paulo e ver que quem fala em obras é Jesus. Ele fala em fé e diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. Então é preciso ter fé para abalar os montes, tirar as dificuldades que são a fome do povo, a miséria do povo, a falta de medicamento, de roupa, mas acima de tudo tirar a ignorância que leva governantes e governados a morrerem dentro da maior fartura, porque nada mais farto que o planeta Terra. Inclusive o deserto é farto. Os beduínos não vivem no deserto? Que comida saborosíssima! Olha como é gostosa a comida árabe! Eu cresci comendo comida árabe, não sei o que eu estou falando. Pergunte aos beduínos se eles querem sair de lá. O planeta inteiro é farto, Conceição. Nós é que somos um infarto da natureza, nós seres humanos, não sabemos o que estamos fazendo na Terra. Doutor Mário da Cruz, por favor, com a palavra. E quanto ao sétimo selo? Como é que o senhor falou aí, no silêncio quanto, do céu. Exatamente quanto ao sétimo selo, que já vem exatamente anunciando as sete trombetas, que são a cobrança. A cobrança. Formidável, matou a charada. O que houve o silêncio no céu, então? Essa expectativa significa o quê? A expectativa do julgamento. O que Deus vai decidir sobre o destino sobre da humanidade? A situação que vai receber a humanidade. Quais serão os que serão condenados e os serão libertados? Muito bem, porque ao abrir o sétimo selo, as consequências dos atos humanos virão. E para terminar, eu recebi uma carta da Cleusa Rodrigues da Silva, que diz assim: irmão Paiva, Deus está presente. O senhor está de parabéns pelo sucesso que está fazendo com a rede diária da Boa Vontade no ar, pregando o apocalipse para os simples, pois nas campanhas ouvimos muita gente elogiar a sua pregação. E muita gente reanimada e achando agora que não há nada perdido. O senhor não sabe como somos felizes de participar com o senhor nesta seara divina, legião da boa vontade, religião de Deus. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Viva o apocalipse para os simples. Cleusa Rodrigues da Silva. Quer dizer, uma mulher do povo, uma dona de casa se manifestando. Vamos então prosseguir com o apocalipse para os simples e levantar o Brasil pela força da fé e das boas obras em Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, confiante na tua misericórdia, com a qual nos banharás com a tua sabedoria, preparamos-nos todos nós, todo esse tempo, para estudar o teu apocalipse e assim cumprir aquela promessa do irmão Zarur, de que nenhum legionário, nenhum homem de boa vontade, nenhuma mulher de boa vontade, nenhum jovem de boa vontade, nenhuma criança de boa vontade será apanhada de surpresa, porque somos todos crianças diante de ti, Jesus. Tu sabes que o nosso tempo não é grande para nos debruçarmos em cima das tuas revelações, mas nos colocamos em tuas mãos, porque somos simples, e tu te revelas aos simples e colocarás nas nossas bocas, porque não falarei sozinho. Não tenho esta pretensão, ninguém fala sozinho. As revelações que o Brasil e a humanidade mereçam conhecer. seguros estamos na divina segurança das divinas mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Amanhã começaremos a conhecer, na verdade, os segredos da revelação que Jesus nos quer fazer, porque vai se abrir o sétimo selo e daí para frente já serão as consequências do nosso sentir, do nosso falar e do nosso agir. A lei de Deus julgando o passado determina o futuro. Viva Jesus!